Por alguma razão, o duo The Books tem este nome e na música que constrói dá muita importância à palavra. Isto são conjeturas nossas, não criada pelos próprios, mas sim retirada de discos de spoken word, sejam eles de autoajuda, como é o caso deste, ou de outros quaisquer que eles, Paul DeJong e Nick Zamuto, deitem a mão. É o último excelente trabalho para os The Books, chama-se The Way Out. Este tema talvez não seja mais exemplificativo do que acabámos de dizer, mas é um dos que mais nos agrada que por aqui está. Chama-se I Didn't Know That e dá o início a mais 2 horas de Orelha Extra no Brasil, na rádio UFSCar, 95.3 FM em São Carlos, e depois em Portugal, na rádio online Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio, na RUC 107.9, Rua 102.7, e finalmente Rádio Castrense, Baixo Alentejo 93.0. Olá! Há algum tempo que não regressávamos a Frog Eyes. Os projetos de Cary Mercer, o homem por trás desta característica e estranha voz, ele que faz parte também dos Swan Lake, para além destes Frog Eyes, aí nessa outra banda, com outras super estrelas da música mais aventureira, como é o caso de Dan Badjar e Spencer Craig. Este é o último trabalho para os Frog Eyes, chama-se Paul's Tomb, a Triumph, e por aqui rodou um tema já nosso conhecido de edições anteriores da Orelha Extra, de Sensitive Girls. Esta é a primeira de 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e continuamos com o disquinho que literalmente nos caiu no colo a semana passada. Ainda não o tínhamos ouvido nessa altura e por aqui rodou um tema em jeito de aventura. Vamos lá ver o que é que isto dá, mas sempre depositamos muita confiança nestes Daughter Frankenstein, desde a altura em que saiu o primeiro disco na Lo-Fi Records. Já lá vão uns bons anos. À frente, como sempre, André Joaquim, esse excelente guitarrista de Portugal, e desta vez com a nova formação que inclui Eduardo Vicente, Luís Furtado e Luís Salas. É o novo álbum para os Dr. Frankenstein, chama-se Dr. Frankenstein in Four Dimensions. Continuamos ainda hoje com Night Train to Liverpool e soa depois o primeiro tema, a apresentação do disco Sneaky Surf. Este foi o primeiro tema que marcou o regresso da nova formação para os Dr. Frankenstein e é apresentado no MySpace da banda. Chama-se Sneaky Surf e está incluído precisamente no novo álbum Dr. Frankenstein in Four Dimensions. Anteriormente ouvimos o tema inicial Night Train to Liverpool, dois temas muito ao bom velho estilo dos Dr. Frankenstein, apesar de noutros que se encontram por aqui no disco estar marcado muito a presença, ou pelo menos a influência dos Capitão Fantasma, banda da qual tem feito parte André Joaquim neste regresso do projeto histórico português liderado por Jorge Bruto. Dr. Frankenstein por aqui na Orelha Extra, sempre. It's time. Thank you. dragging the gold. Left feet, burn tabs off the clan, and it's so easy. Split minute, you are not you, and you're pushing it back in the hole. 200 years, as loud as you are, robbing your peers, even outer space wants to be dull. Este é um som muito característico da costa oeste dos Estados Unidos da América, mais precisamente de São Francisco, apesar desta banda ser de LA. Chamam-se Darker My Love e mudam agora de direção sonora depois do principal mentor ter deixado a banda. O novo álbum e terceiro na carreira deles chama-se Alive As You Are, porque soaram Backseat e Split Minute. De vez em quando damos uma vista de olhos por aqui à nossa discografia e lá nos salta um disquinho que temos saudades de ouvir, como é o caso do próximo que por aqui vai rodar. Teve edição em 2000, cá na Europa, através da editora holandesa Munich Records. É o projeto de Steven Hill, Steven Hill e Chris Flemons. É o primeiro EP gravado por eles em 4 pistas na cozinha da casa de um deles. Chamam-se The Bathist Generals e o EP levou o título de Dog. Singing church hymns. primeiro disco para o duo The Baptist Generals, um EP de nome Dog, depois da edição de uma cassete muito limitada e já peça de coleção. Por aqui ficou os dois primeiros temas, Two Thirds Jim's Head e também Pets the Rap. Continua a Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio UFSCar 95.3 e radio.ufscar.br em São Carlos, no Brasil, à sexta-feira, a partir das 23 horas. Depois de sexta para sábado, à meia-noite, na Rádio Online Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio e mais tarde ao meio-dia, Rádio Universidade de Coimbra 107.9 e RUC.pt, às 19 horas na Rádio Universitária do Algarve Sul de Portugal 102.7 RUA.pt e finalmente às 21, ainda no Sul de Portugal, mas no Baixo Alentejo, Rádio Castrense 93.0 RadioCastrense.net. Os podcasts praticamente estão atualizados, falta a última emissão, sem contar com esta. Ou seja, até à 86, salvo erro, falta a 88 e esta é a 89. Qualquer coisa do género, sinceramente as contas já nos baralham um pouco. Vamos continuar agora e, melhor dizendo, o podcast está em www.orelhaextra.com. E vamos continuar agora sim com um nome muito mais conhecido lá pela América do Norte, como sendo mentor e frontman da primeira banda de covers dos Guided by Voices, os Giant Bug Village. Stan McMahon é conhecido por liderar precisamente essa cover band, mas é também por mérito próprio um excelente escritor de canções, com uma ironia muito, muito especial. Saído na Burger Records, de Stan McMahon Band, Have You Found Your Yoko Yet? Have you found your Yoko yet? Have you seen what she can do? To have her love shine all around you. You say it hasn't happened yet, and you feel like such a fool. But then her love will soon surround you. After all the trials that we've been through, do you think I'd still be in love? Think she's out of reach? Or did she take it all for granted? Chewed you up and spit you out like a pit that was a peach. And in the end you felt enchanted. And did she test you on how much you could take? When you're miserable, yet? Have you seen what she can do? To have her love shine all around you. You say it hasn't happened yet, and you feel like such a fool. But then her love will soon astound you. After all the trials that we've been through, do you think I'd still be in love? With you, I'm in love. With you. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Quinteto italiano que recria temas de filmes da década de 70 desse país do sul da Europa, de compositores como Franco Michalizzi, Luiz Bacalov ou o incontornável Ennio Morricone. Chamam-se Calibro 35 e o álbum Ritornano Kelly di Calibro 35, ouvimos o tema Eurocrime. Para continuar, aquele que finalmente é o álbum estreia para o projeto de Garage Rock de Brooklyn, Nova York, edição da própria banda, claro que falamos dos The Above. Come back home. Get yourself moving tomorrow. come back home. Come back home. Hoje os italianos Calibro 35, os norte-americanos The Above, no álbum autoeditado homónimo para a banda, desta vez o tema Come Quick. E mais um nome da emergente e eclética cena eletrónica de Los Angeles, editado pela Living Records, o álbum ADWA, para Yuk, W-U-K. Ou melhor que parvoíce, Y-U-K. Ficamos com este tema curtinho, ao Shaman, é o projeto de LA que assina Yuk, Y-U-K, o álbum vem com o título ADWA, uma eletrónica estranha, mas o álbum é bem interessante e os temas também não são muito mais longos do que este que acabamos de escutar. Um dos projetos, ou melhor, um dos temas que está incluído na compilação Be Yourself, a Tribute to Graham Nash Songs for Beginners, e o título já diz quase tudo, é precisamente a recriação desse histórico álbum de 1970 de Graham Nash, Songs for Beginners, que teve início este 2010, precisamente nos primeiros meses do ano, saída em disco através da Grassroots. Há por aqui Robin Pecknold, também Bonnie Prince, Billy ou Brand Benson, mas o tema que mais nos agrada é precisamente a versão que os Vetiver fizeram para Used to Be a King. Everything around me turned to gold. I thought I had everything. Now I'm left without a hand to hold. But it's alright, I'm okay. How are you? For what it's worth, I must say I love you. And in my I used to be a king, and everything around me turned to rust. It's 'cause I built my life on sand, and I watched it crumble in the dust. Yeah, but it's alright, I'm okay. I wanna know how you are and what it's to be a king, but everything around me turned around. But I know all I have to do is sing, and I lift myself way off the ground. Representatives. Did you see how it done? Oh, see how it done? Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Primeira hora de Orelha Extra via Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, Rádio Online Kitsnet, Rádio Universitária de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense Podcast, e alinhamento destas emissões em orelhaextra.com. Depois dos Vetiver, com a versão de Graham Nash's Used to Be a King, incluída em Be Yourself, a tribute to Graham Nash's Songs for Beginners, voltamos ao último trabalho dos Never Ever, Angelic Swells, para ouvir Blue Jeans, e vamos terminar com uma das nossas bandas favoritas de sempre, ainda o último longa duração, editado em 2009, There Is No Enemy, os Bill to Spill, por aqui com Good Old Boredom.

É o projeto do produtor lituano Jokubas Dargis, seu primeiro álbum que assina como Eleven Tigers. Chama-se Clouds Are Mountains, porque ouvimos dois temas, jeito de introdução Made Off e depois Songs For You. Início da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Partimos já de seguida para um combo liderado pelo grande teclista Larry Young, que chegou a tocar com Miles Davis na altura do seminal disco Beaches Brew e chegou a tocar também com John McLaughlin, e que aqui neste projeto que vamos de seguida apresentar se fez acompanhar de outros grandes instrumentistas como Joe Gallivan, Nicholas. O disco vem creditado pelos três, mas por aqui também dá uma mãozinha Jimmy Mulnady. Gravado em junho de 1972, mas só editado em 1997, o disco levou o nome de Love, Cry, Want. I'm gonna go get some more. psicadelismo jazzístico num disco assinado Love Cry Once, o trio de Larry Young, Joe Gallivan e Nicholas. Projeto de Washington DC, gravações de 1972, mas só editadas em 1997. Ficou por aqui o tema Peace. Para continuar também o excelente, novo e segundo disco na carreira dos Love Language, Libraries. You chase the storm, yeah. Wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. We're gonna make it. A-Frames, o trio de Seattle, liderado por Lars Finberg, uma das bandas charneira da editora de Scott Soriano, a SS Records, que nesta mesma casa lança agora a compilação póstuma, um triplo LP vinil 333, ou se preferirem 333, composta por demos, temas nunca antes saídos e também singles. Já não existem desde 2005, ano em que puseram cá fora o seu último trabalho de originais, tendo depois Finberg criado os igualmente excelentes The Intelligence. Os A-Frames, três temas, Uncase, Melt e Afterbread, do referido disco, aqui mesmo na orelha extra. Anteriormente ouvimos This Blood Is Our Blood, é o último trabalho para The Love Language, Libraries ou Libraries. E o primeiro EP para os Keep Away, Baby Style. Keep Away, the Baby Style EP, Yellow Wings.

já uma lenda da música pop feita nas Ilhas Britânicas, Robin Hitchcock. Mais uma vez acompanhado por esses três grandes músicos, Bill Rieflin, Scott McCaug e Peter Buck, que assinam Venus 3, mais recente trabalho, e também o tema que lhe dá o título, Propeller Time. Easy to be around. Easy to be around. Miracles foi um dos nossos discos favoritos do ano passado, depois da edição desse longa duração, DM Stiss. Lançou 3 EPs com temas recriados desse disco, versões e remisturas, agora agrupados neste CD duplo de nome Heavy Ghost Appendices. Ele fez esta versão para o tema de Diane Gluck, Easy to Be Around. E também um outro tema do mesmo disco de DM Stiss. Este com a colaboração da Jefferson Street Band, Pigs. Cause this is the night. extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. Brilha Extra a partir de sexta-feira à noite no Brasil, na Rádio UFSCar da Unidade da Universidade Federal de São Carlos, a partir das 23 horas, a frequência modulada estéreo em 95.3, ou então através do streaming direto em radio.ufscar.br. Depois, à meia-noite, ou seja, de sexta para sábado, na Rádio Online, a partir do Porto, em Portugal, a Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio, também na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve, 102.7, RUA.pt e Rádio Castrense, 93.0, radiocastrense.net. Temos também o nosso sítio na internet em www.orelhaextra.com e o contacto faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Nossas despedidas de hoje, emissão 88 da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com o segundo álbum na carreira dos britânicos The Family Allen, liderados por Chris Ladowski. Ouvimos o tema Kavala Oyun Avasi, o disco chama-se Bolo Bright Glow. Até ao fim, ainda o último trabalho de originais para os norte-americanos Else Get Color. Passem bem. Música.